96,1 FM, Rádio Livre Capivara. Está começando agora mais um programa Pérolas aos Poucos, terça-feira, 18 horas. Hoje, apresentando um disco de um artista que para nós é paradigmático, né? Muito importante, um exemplo, uma figura que a gente idolatra, gosta muito, que é o Jardes Macalé. E o disco é o Quatro Batutas e um Coringa, disco de 1984, em que o nosso estimado Jardes interpreta, né, vários sambas ali de figuras, os batutas aí do samba. Hoje o programa aqui, presença, escalação completa novamente, com o Gaúcho Laurindo. Boa tarde, companheiros. Boa tarde, companheiros. Boa tarde, pessoal. Estamos começando aqui a especialíssima programação da Rádio Capivara 96.1 FM, trazendo hoje para você uma figura fantástica do cenário musical e cultural brasileiro, que é o Jardes Macalé. Nós temos certeza que você vai gostar do programa de hoje, aliás, como todos os outros, não é? Não sendo o caso, bom, nós estamos aí, você pode mandar suas mensagens pelo Face, você pode acompanhar pela internet a nossa programação, e as sugestões e eventuais reclamações, você passa por lá que a gente está aqui pronto para discutir, para pensar e repensar, a fim de que essa programação seja para manter o barato para todo mundo. É isso aí, Laurindo? É isso aí, nós estamos aqui ajudando, ou espero que ajudando, a animação no palquinho da APG. Vai rolar samba a noite inteira, é isso aí, a gente gosta de muito samba. E aqui vai começar com o Jardes Macalé, mais animado, menos animado às vezes. Mas sem dúvida alguma vai ser um belo aperitivo para essa noite que será muito divertida. Vocês vão se divertir a valer no palquinho da APG hoje. Então, vamos ouvir o lado A do disco. Depois a gente fala mais aí do Jardes e das outras coisas que nos interessam. Continue então na frequência 96.1 FM, ou se toque, Rádio Livre Capivara. Enquanto esqueço um pouco a dor do peito, não diga nada sobre meus defeitos. Eu nem me lembro mais quem me deixou assim. Hoje eu quero apenas uma pausa de mil compassos para ver as meninas e nada mais nos braços. Só esse amor assim, descontraído. Quem sabe de tudo não fale, quem não sabe nada se cale. Se for preciso eu repito, porque hoje eu vou fazer a meu jeito, eu vou fazer um samba sobre o infinito. Thank you. numa pausa de mil compás para ver as meninas e nada mais nos braços, só esse amor assim descontraído. Quem sabe de tudo não fale, quem não sabe nada se cale. Se for preciso, eu repito. Porque hoje eu vou fazer, ao meu jeito eu vou fazer, um samba sobre o infinito. Porque hoje eu vou fazer, ao meu jeito eu vou fazer, um samba sobre o infinito. Sobre a terra, deves dar fim a esta guerra e os desgostos que ela traz. Derrame harmonia sobre os lares, ponha tudo em seus lugares com o bálsamo da paz. Deves encher de flores os caminhos, mais canto entre os passarinhos na vida maior prazer. E assim a humanidade seria mais forte, ainda teria outra sorte, outra vontade de viver. Não vá, bom Deus, julgar que a guerra que estou falando é onde estão se encontrando tanques, fuzis e canhões. Refiro-me à grande luta em que a humanidade, em busca da felicidade, combate pior que leões. Aonde a dona divergência com o seu archote espalha os raios da morte a destruir os casados. Combatente atingido, sou qual um país vencido que não se organiza mais. Não tenho medo da falseta, mas adoro a Julieta. Como adoro da papai do céu, quero seu amor, minha santinha. Eu só não quero que me faça de bolinha de papel. Tiro você do emprego, dou-lhe amor e sossego. Ao banco tiro tudo pra você gastar. Posso, Julieta, lhe mostrar na caderneta se você duvidar. Não tenho medo da falseta, mas adoro a Julieta. Como adoro da papai do César, quero seu amor, minha santinha. Só não quero que me faça de bolinha de papel. Tiro você do emprego, dou-lhe amor e sossego. Ao banco tiro tudo pra você gastar. Posso, Julieta, lhe mostrar na caderneta se você duvidar. Não tenho medo da falseta, mas adoro a Julieta. Como adoro da papai do céu, eu quero seu amor, minha santinha. Só não quero que me faça de bolinha de papel. Tiro você do emprego, dou-lhe amor e sossego. Vou um pouco, tiro tudo pra você gastar. Posso, Julieta, me mostrar na caderneta se você duvidar. Destino cruel que ilumina este teatro sem cor, onde estou desempenhando o papel de palhaço do amor. Sempre só a vida vai seguindo assim, não tenho quem tem dó de mim. Estou chegando ao fim. Estou chegando ao fim. Estou chegando ao fim. Buscar água na fonte, lavar os teus pés, perfumar e beijar, amor.

seu sorriso do caminho que quero passar com minha dor. Hoje, pra você, sou espinho. Espinho não machuca a flor, só errei quando juntei minha alma à sua. O sol não pode viver perto da lua. É no espelho que vejo minha mágoa, minha dor, meus olhos rasos d'água. Na sua vida já fui uma flor, hoje sou espinho em seu amor. Tira seu sorriso do caminho que quero passar com minha dor. Hoje pra você sou espinho. Espinho não machuca flor. É isso aí, pessoal. Essa é a sua Rádio Livre Capivara 96.1 MHz. E esse aqui é o Pérolas aos Poucos, hoje com o disco Quatro Batutas e um Coringa, do Jardim Macalé. É, começando o seu sambinha aqui da APG com uma dose alta de melancolia. Os sons que rolaram até agora foram Para Ver as Meninas, de Paulinho da Viola, Dona Divergência, de Lupicínio Rodrigues e Felisberto Martins, Luz Negra, de Nelson Cavaquinho e Amâncio Cardoso, Exemplo, Lupicínio Rodrigues, e A Flor e o Espinho, Nelson Cavaquinho, Alcides Caminha e Guilherme de Brito. É isso aí, Jardim Macalé, sonzeira, calma, calma, que a alegria vai chegar nesse samba. Hoje vai ter muita alegria no samba da PG. Venha pra cá, a cerveja tá gelada, tá tudo legal. Gente bonita por aqui e tudo mais. E agora é o seguinte, o nosso grande amigo gaúcho tem coisas a falar sobre a manifestação de sábado, não é isso? É isso aí. É isso aí. Cara, no sábado, 4 horas, lá na Praça dos Pombos, se reuniu um número de pessoas, estimado em torno de 50, 60 pessoas, para discutir essa questão da crise do capitalismo. Tá? Essa movimentação tem acontecido aí em 82 países, uma pancada de cidade está discutindo isso. E nós consideramos que o grande barato, inclusive, foi o meu compadre que fez essa consideração, não é? É um movimento que, numas, ele não tem uma cabeça, não está direcionado politicamente. Quer dizer, eu talvez até utilize uma expressão inadequada, mas ele é um movimento que conserva uma certa pureza da indignação da moçada com tudo que está rodando por aí, né? E eu queria dizer o seguinte: há uma comissão que está preocupada em pensar, repensar o assunto, discutir, enfim, há inúmeras ideias surgindo aí, no sentido de montar efetivamente um movimento que congregue as massas aqui em São Carlos, que o pessoal pense, participe, discute, etc. Inclusive, dentro desse projeto aí, no SESC, vai acontecer, eu tô com o meu camarada aqui na linha, estou lendo. Às 16 horas, no SESC, vai vir o professor Adilson Genari, da Unesp de Araraquara, para fazer uma discussão em torno desse lance do capitalismo, né, cara? Pensando, Marx diz que o capitalismo carrega nele mesmo os germes da sua destruição. Verdade é que de 1848 para cá rodou alguma coisa na história ocidental, mas não há como desmerecer, em hipótese alguma, a crítica feita por Marx. E nós acreditamos o seguinte: Esse é um momento em que se discute. Eu não estou nem discutindo aqui, vamos superar o capitalismo, vamos mandar para a puta que pariu, o mundo vai virar um paraíso e o cacete. Não, não, não. A discussão não é essa. Mas a discussão é a seguinte: é necessário que nós tenhamos voz ativa naquilo que nos incomoda. A classe política, majoritariamente falando em termos de mundo ocidental e de Brasil de forma muito específica, a classe política tem conseguido bloquear e desestimular a participação popular, até porque quando o sujeito consegue comprar o último celular da Motorola, cacete, é um orgasmo para o cara, né? Vai pagar em 16 parcelas, ele esquece que existe juro, esquece que existe o anastoicismo, que é a prática do juro sobre juro, e o cartão e o crédito e o caramba faz isso com a moçada, mas o capitalismo consegue jogar uma manta em cima da parada e o pessoal não vê que, para que a classe política mantenha o modus vivendi, alguém tem que se fuder na história, e quem se fode somos nós. Então, a impressão que eu tenho é que o pessoal está dizendo assim, porra, basta, vamos discutir essa relação. Tudo bem, existe mercadoria, existe a venda, existe um negócio, existe a necessidade de seleção dos melhores e o caramba, que seja. Tudo bem, mas vamos discutir essa relação. Vamos parar para pensar, vamos pôr a bola no chão e vamos ver o que, que dá para fazer a partir daqui. Então, o programa Pérolas aos Poucos é absoluta e profundamente solidário com todo o movimento popular, com todo o clamor das massas por conta de uma vida em que nós tenhamos condições de efetivamente nos considerarmos sujeitos e sujeitos ativos, até sendo aqui arriscando um pleonasmo não vicioso, tá? Mas sujeito ativo dessa porra, dessa história, porque no fim das contas, velho, é a minha vida e a tua que está dentro do liquidificador. Se a gente não fizer essa roda rodar, o azar é nosso. O que você acha? Olha só, queria fazer um... Aqui é o Russo que tá na área, né? Só falar que sexta-feira aqui a gente tem o Samba da Terra, da meio-dia às duas. Só uma contribuição, assim, em relação a tudo que foi colocado, é que eu acho que uma das grandes coisas que a gente, enquanto povo, tem que recuperar, pra nós, é a produção de cultura, né? A gente tem que saber produzir cultura, né? Antigamente a gente tinha o teatro do oprimido, né? do Augusto Boal, que era levado para espaços rurais, para espaços de periferia urbana, e que faziam o povo produzir cultura. E a gente tem que recuperar isso, que produzir cultura ajuda a gente a produzir um outro possível, né? Um outro que a gente queira, né? Produzir cultura é isso. O que, que a gente vai fazer para ser de um outro jeito, né? Que a gente quer que seja. Cara, eu peguei o microfone de novo aqui que eu pirei com uma coisa. Eu tive o privilégio de assistir uma aula da professora Dulce Whittaker, em que ela faz uma diferenciação entre cultura enquanto sinônimo de emancipação, de criação, de sentido e de significado para a existência, e a ideologia como aquela manta que encobre a realidade social e o pessoal fica... como a gente sabe historicamente que tem ficado. Então, eu queria retomar mesmo aquela ideia do teatro como Bertolt Brecht, as peças de engajamento. Inclusive, cara, eu arrisco a fazer música, eu sou professor de filosofia, eu faço músicas para discutir em aula, porque às vezes o pessoal não tem saco ou tempo para desenvolver uma ideia com maior profundidade, eu digo principalmente no ensino médio. E eu penso, inclusive, conversei com um cidadão bacanaço que todo mundo deve reconhecer, o Elvio Tamoio, né, a respeito da ideia, cara, de produzir música e peças, porque às vezes o teu aluno, principalmente no caso da EJA, o cara trabalha que nem um filho da puta o dia inteiro. Chega à noite, o cara assiste aula mais pela simpatia da relação do que propriamente, às vezes, por condições mesmo de estudar e de se aprofundar. De repente, você leva uma peça, desenvolve um tema, você está contribuindo. Exato, cara, exato. Essa é a grande ideia da coisa e é o que a gente está pretendendo estimular para que aconteça. Isso aqui é um ambiente universitário, quer dizer, por natureza é um ambiente que tem a obrigação de pensar a realidade. Eu estava lendo hoje um texto do Foucault em que ele vai num curso que ele estava dando em 1976, e ele disse que era a prestação de contas daquilo que ele era pago para fazer enquanto pesquisador. Eu amei a ideia. Na verdade, a gente está numa instituição como a UFSCar, que é uma puta de uma instituição, sabe, renomada, tem cabeças pensantes, tem uma massa crítica fantástica aqui dentro, tá? Mas como é que isso chega na rua? Como é que isso chega na sala de aula? Como é que outros seres humanos estão vendo isso? E justamente a cultura é um elemento ponte entre o pensamento mais elaborado e uma possibilidade de tradução que não perca a riqueza de significados e todas as pessoas possam compartilhar, eu diria assim, não vou nem chamar de processo evolutivo do pensamento humano, porque eu acho uma expressão meio complicada para falar, mas a mudança, cara, eu sou heraclitano de raiz, movimento, mudança, é isso que nós precisamos. O mesmo rio não se banha duas vezes no mesmo homem, já dizia o velho Heráclito. É nós, 96.1, Rádio Livre Capivara. Não tem muita coisa para falar, só isso mesmo, levar produção de cultura ao povo, para que o povo fale da sua própria materialidade e consiga superar ela. Não, e só falar um negócio sobre aquilo que lá que o Gaúcho falou no começo, que é legal o movimento sem cabeça, não só porque é bonito e aparentemente bacana. É que eu já vi vários movimentos com cabeça. Os cabeças são os caras mais gente fina do mundo. Os caras são legais, os caras são comprometidos. Depois de 10 anos, os caras estão saindo candidato por um partido de extrema direita. Aí você fala, puta, o cara mudou. Não, o cara não mudou. Desde o momento que o cara quis ser cabeça, ou o cara já estava muitas vezes com o olho. Não digo todos. Eu sei que tem abnegados, tem os Che Guevara da vida, os caras que vão morrer na Bolívia em vez de assumir ministério agora. Cara, esse negócio de cabeça é complicado. Não é só super bonito, super bacaninha, fazer um negócio sem liderança. É complicada a questão da liderança. É difícil você ver quem que é o líder abnegado e quem é o cara que está lá no carreirismo mesmo, por mais bonito que seja o movimento. Então é isso aí, vamos ouvir o segundo lado depois desse intervalo politizado aqui na sua Rádio Livre Capivara Massacration. Quer dar uma palhinha? Não, então vamos continuar aqui com quatro batutas e um coringa. É isso aí, até mais. Seu presidente, sua excelência mostrou que é de fato. Agora tudo vai ficar barato. Agora o pobre já pode comer. Seu presidente, pois era isso que o povo queria. O Ministério da Economia parece que vai resolver. Seu presidente, graças a Deus, não vou comer mais gato. Carne de vaca no açougue é mato. O meu amor eu já posso viver. Eu vou buscar a minha nega pra morar comigo, porque eu já vi que não há mais perigo. Ela de fome já não vai morrer. A vida tava tão difícil que eu mandei a minha nega bacana meter os peitos na cozinha da madame lá em Copacabana. Agora vou buscar minha nega porque gosto dela pra cachorro. Os gatos aqui vão dar gargalhada de alegria lá no morro. Seu presidente, sua excelência mostrou que é de fato. Agora tudo vai ficar barato. Agora o pobre já pode comer pra você ver. Seu presidente, pois era isso que o povo queria. O Ministério da Economia parece que vai resolver. Seu presidente, graças a Deus não vou comer mais gato. Carne de vaca no açougue é mato. Com meu amor eu já posso viver. Eu vou buscar a minha nega pra morar comigo, porque já vi que não há mais perigo. ela de fome já não vai morrer. A vida tava tão difícil que eu mandei a minha nega bacana meter os peitos na cozinha da madame lá em Copacabana. Agora vou buscar a nega porque gosto dela pra cachorro. Os gatos é que vão dar gargalhada de alegria lá no morro. Conhecemos numa festa que estivemos. Nos amamos e juramos um ao outro ser fiel. Depois continuando nos querendo, nos gostando, nosso amor foi aumentando qual uma torre de Babel. E a construção foi, foi crescendo, foi subindo, lá no céu quase atingindo aos domínios do Senhor. E eis que chegada a hora do nosso maior momento, esse desentendimento quer parar o nosso amor. Mas eu não acredito, isso não há de acontecer, porque continuo lhe adorando e hei de arranjar um jeito de lhe convencer. Volte, meu amor, seu bem está chamando. Por um capricho seu, não há de ser que essa amizade vá ter esse desfecho tão cruel que tiveram, ou porque se desentenderam aqueles que pretenderam fazer a torre de Babel. Quando nos conhecemos numa festa que estivemos, nos gostamos e juramos um ao outro ser. Depois continuando nos querendo, nos gostando, nosso amor foi aumentando qual a torre de Babel. E a construção foi indo, foi crescendo, foi subindo, lá no céu quase atingindo aos domínios do Senhor. E eis que chegada a hora do nosso maior momento, desse desentendimento quer parar o nosso amor. Não acredito, não há de acontecer, porque continuo lhe adorando e hei de arranjar um jeito de lhe convencer. Volte, meu amor, seu bem está chamando. Por um capricho seu, não há de ser que essa amizade vá ter esse desfecho tão cruel que tiveram, porque se desentenderam aqueles que pretenderam fazer a torre de Babel. Tinha eu 14 anos de idade quando meu pai me chamou.

Joga tudo pela janela, minha filha. Joga tudo. Joga. Não tem problema. Eu tô cheio de cruzado no buraco do pano. Etelvina, vai ter outra lua de mel. Você vai ser madame. Vai morar no Palace Hotel. E vou comprar o nome não sei onde. De Macalebs, Moringueira, de Visconde. Um professor de francês, Mon Amour. Eu vou mudar seu nome pra Madame Pompadour. Até que enfim agora sou feliz. Vou passear a Europa toda, até Paris. E nossos filhos, oh, oh que inferno. Eu vou pô-los no colégio interno. Telefone pra mané do armazém. Porque eu não quero ficar devendo nada a ninguém. E vou comprar um avião azul para percorrer a América do Sul. Mas de repente, Tetelvina me chamou, está na hora do batente. Mas de repente, Tetelvina me chamou. Tetelvina, acertei no milhar, ganhei 500 mil, não vou mais trabalhar. Você detona roupa velha aos pobres, e a mobília nós vamos quebrar. Isso é pra já, vamos quebrar. Etelvina, vai ter outra lua de mel. Você vai ser madame, vai morar no Palace Hotel. E vou comprar um nome não sei onde. De Marquês, Moringueira, de Visconde. Um professor de francês, Mon Amour. Eu vou mudar seu nome pra Madame Pompadour. Até que enfim agora sou feliz. Vou passear a Europa toda, até Paris. E nossos filhos, ó, oh, que inferno. Eu vou pô-los no colégio interno. Telefone pra mané do armazém. Porque eu não quero ficar devendo nada a ninguém. E vou comprar um avião azul para percorrer a América do Sul. Mas de repente, Tetelvina me chamou, tá na hora do batente. Mas de repente, Tetelvina me chamou. Sai pelos fundos, Marmolino, que pela frente tem gente. Foi um sonho, minha gente. É isso aí, pessoal. É o Pérolas aos Poucos, que tematizou quatro batutas e um coringa de Gerdes Macalé. É isso aí. As músicas que rolaram foram Ministério da Economia, que talvez role nesse próximo disco também, que a gente vai colocar, que é de Geraldo Pereira e Arnaldo Passos. Torre de Babel, Lupicínio Rodrigues, 14 anos. Paulinho da Viola. Palhaço, Nelson Cavaquinho, Oswaldo Martins e Washington Fernandes. Vela no Breu, Paulinho da Viola e Sérgio Natureza. Acertei no Milhar, Geraldo Pereira e Wilson Batista. E um negócio interessante que eu li aqui no Wikipédia é que o Gerdes Macalé, que está com quase 70 anos de idade, ele compôs algumas trilhas sonoras, ele ajudou a compor a trilha sonora de alguns filmes interessantes, como Macunaíma, O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, do Glauber Rocha, Rainha Diaba, de Antônio Carlos Fontoura, que conta a história da Madame Satã, ou pelo menos baseado na Madame Satã, antes do filme novo, né, com o... como é que chama o ator do filme? Bom, não importa. O Se Segura Malandro, do Hugo Carvana. Então o cara participou de vários filmes interessantes. E aí tem aqui o cartaz, que é interessante mesmo, aqui todos com dados do Movimento dos Indignados, que diz: algo parece estar errado. 635 bilhões foi o dinheiro que o governo deu aos ricos para o pagamento de juros e parcelas de uma dívida ilegal e imoral. 210 bilhões... o que o governo deixou de arrecadar em sonegação de impostos dos ricos. E 41 bilhões é o dinheiro que o governo destina à educação pública. Sem dúvida, tem muita coisa errada. E vamos continuar discutindo aqui. Infelizmente, perdemos a loquacidade e a clareza do gaúcho que teve que trabalhar. Mas eu tenho certeza que as pessoas aqui vão saber falar alguma coisa sobre isso também. É, o... Você sabe que o Macalé, ele tem um... Ele tem uma coisa em comum com você, né? Ele... Você sabe por que ele chama Macalé? Não? Macalé era o nome do pior jogador do Botafogo quando ele era criança lá, né? Foi, mudou pro bairro de Ipanema, eles apelidaram ele de Macalé. Quê? Não, eu não era tão ruim assim, né? Eu era mais ou menos ruim. Certo, opa. Não, mas a história do Laurindo não é tipo... O Laurindo era o pior jogador, sem dúvida. Então tá aí uma homenagem, né, também ao Laurindo, aí o Macalé. Você vê, mesmo apesar dos apelidos, o cara tá muito longe. O cara é um genial, né, cara? Uma figura aí importante, né, da música brasileira, e que durante muito tempo teve marginalizado, né, assim como outros, Tom Zé, Walter Franco, outros que a gente já tocou aqui, né? E genial, né? Tem um filme que lançaram dele agora recentemente, do Canal Brasil. Como é que é? Tem um morcego na entrada principal, alguma coisa assim, né? Eu acho que vale muito a pena ir atrás pra ver, que conta várias histórias, né, do Macalé, das músicas, né, toda a trajetória dele. Esse disco que a gente tocou é um disco de 84, já tá numa outra pegada, né, uma outra proposta, mas você vê os trabalhos dele ali na década de 70 também são muito originais, bastante polêmicos, né, ele foi censurado pela ditadura, teve que ser exilado, fez parcerias, né, com vários outros músicos, enfim, uma figura importante aí que tá na ativa, tá, vira e mexe, faz shows aqui em São Paulo. Vale a pena ir atrás pra ver se assiste alguma coisa. E aí, pessoal, querem comentar alguma coisa aí? Eu tô de boa, só parabenizar aqui os companheiros dos Pérolas aos Poucos. É isso, hoje, né? E é nóis, 96.1 Rádio Livre Capivara. É isso aí, eu acho que vale a pena também um outro filme para assistir, é o Glauber Rocha, O Labirinto do Brasil, que é um filme que eu gosto bastante, e aparecem várias figuras da década de 60, 70, que são importantes na história do Glauber Rocha. Tem vários depoimentos hilários do Darcy Ribeiro, do outro lá, escritor. Putz, eu já tô com a memória fraca, perdoem, meus amigos. E tem o depoimento do Jardim Macalé, que é muito legal. Tem mais um depoimento, ele era chegado do Glauber Rocha. Acho que é um filme interessante para se ajudar a moldar uma visão sobre o que o Brasil era e, portanto, o caminho que ele trilhou para se tornar isso que ele é hoje. O Macalé, ele viveu numa época, né, no Brasil, que foi muito movimentada, né? Ele conviveu de perto ali com os tropicalistas, né? Quando eles foram pro Rio de Janeiro, eles ficaram hospedados na casa do Macalé lá, o pessoal Caetano, Gil, né? A Gal. Ele inclusive musicou várias músicas pra Gal, né? Produziu vários shows, altas parcerias, assim. É interessante mesmo ir atrás dessa biografia do Macalé, porque tem muita coisa boa mesmo. O cara teve envolvido ali com muita coisa boa que foi feita ali nos anos 70. E aí, dando continuidade então ao programa, a gente separou uns outros discos aqui de samba também, inspirados aí pelo fim de tarde do pessoal da APG, que já tá rolando, por sinal. Quem tiver em casa aí pode chegar, já tem cerveja gelada, o pessoal já tá tocando um som aqui embaixo. A gente vai tocar então um vinil de um figura que poderia ser também mais conhecido do que é, né? Enfim, é um grande sambista, né, do Brasil, que é o Geraldo Pereira. Muitas pessoas, né, já gravaram canções dele. O Geraldo Pereira, ele morreu em 1955 com 37 anos, né? Morreu jovem. Uma curiosidade é que o Geraldo, ele foi assassinado pelo Madame Satã. Você sabia disso, Laurindo? Não tinha a mínima ideia. Acabei de citar o Madame Satã aqui, né? Que tem o filme Rainha Diaba. E o filme, filme com o Lázaro Ramos, do diretor Karim Aznur. Ah, melhorou minha memória agora. Agora daqui a pouco eu vou lembrar de qual que é o escritor que também dá uns depoimentos legais no livro, no filme do Glauber Rocha. Que interessante, cara. Foi assassinado e você sabe qual foi a treta? Cara, parece que a história é polêmica, não tá muito claro ainda os motivos, mas parece que as consequências foram uma hemorragia intestinal e aí ele morreu. É, mas enfim, ele era uma figura boêmia, né? Frequentava ali a Lapa e tal, e aí numa dessas dançou ali, curiosamente, com essa figura também lendária aí da história do nosso país e tal, né? Que é o Madame Satã. Enfim, né? Coisas da vida, né? Não dá nem pra falar que foi bom ou ruim, mas aconteceu. Então a gente separou esse disco. Vale a pena tentar atentar pras letras dos sambas dele, que são muito boas, assim. É uma descrição que ele faz, assim, do cotidiano do Rio daquela época, assim, que é de quem tá por dentro mesmo. É muito legal. E muito legal mesmo de ouvir. É um disco que tem... que não, as canções não são interpretadas por ele. Inclusive o Macalé aqui grava uma das músicas. São outros intérpretes, mas todas as músicas são do Geraldo Pereira, que a gente vai tocar agora. E é isso aí, então fiquem com o Geraldo Pereira. As investigações continuarão pra gente tentar descobrir por que Madame Satã matou Geraldo Pereira. 96.1 MHz. Não descansamos enquanto não resolvermos todos os crimes. De qualquer maneira, te dou meu boteco, te dou meu barraco. Eu tenho um morro de Mangueira. Comigo não há embaraço, vem que eu te faço, meu amor. A rainha da escola de samba, que o teu nego é diretor. Escurinha, tu tens que ser minha de qualquer maneira. Te dou meu boteco, te dou meu barraco. Eu tenho um morro de Mangueira. Comigo não há embaraço, vem que eu te faço, meu amor. A rainha da escola de samba, que o teu nego é diretor. Quatro paredes de barro, telhado de zinco, assoalho no chão. Só tua escurinha é que está faltando no meu barracão. Sai disso, bobinha, só nessa cozinha, levando a pior. Lá no morro eu te ponho no samba, te ensino a ser bamba, te faço a maior. Escurinha, tu tens que ser minha de qualquer maneira. Te dou meu boteco, te dou meu barraco. Eu tenho no morro de Mangueira. Comigo não há embaraço, vem que eu te faço, meu amor. A rainha da escola de samba, que o teu nego é diretor. Ser minha de qualquer maneira. Te dou meu boteco, te dou meu barraco. Eu tenho no morro de Mangueira. Comigo não há embaraço, meu pedaço. Eu te faço, meu amor. A rainha da escola de samba, que o teu nego é diretor. Quatro paredes de barro, telhado de zinco, assoalho no chão. Só tua escurinha é que está faltando no meu barracão. Sai disso, bobo.

botou embaixo o tabuleiro da baiana, porque pediu fiado e ela não fiou. Já foi no morro da formiga procurar intriga, já foi no morro do macaco, já bateu no babá, já foi no morro dos cabritos provocar conflitos, já foi no morro do pim pra com samba. Tocava com samba, o escurinho era um escuro direitinho, agora tá com a mania de brigão. Parece praga de madrinha ou macumba de alguma escurinha que lhe fez ingratidão. Saiu de cana ainda não faz uma semana, já a mulher do Zé Pretinho carregou, botou embaixo o tabuleiro da baiana, porque pediu fiado e ela não fez. Já foi no morro da formiga procurar intriga, já foi no morro do macaco, já bateu no bamba, já foi no morro dos cabritos provocar conflitos, já foi no morro do pinto acabar com samba. Mais cedo ou mais tarde, ela tem que voltar. Meu Deus, não posso me conformar. Da outra, meu coração não entrego, confesso, não nego. Sem ela não posso continuar. Outra meu coração não aceita, parece até coisa feita, mas seja o que Deus quiser, quero seguir para outro caminho, buscar um novo carinho, mas meu coração não quer. Se você sair chorando, dizendo que vai embora, meu amor, não me ignoro. Ficarei muito contente, vou viver com alegria. Espero seu desprezo um dia, não vou chorar. sabe me compreender. Se você sair chorando, dizendo que vai embora, pelo amor não ignoro o seu pesar. Ficarei muito contente por viver com alegria. Espero seu desprezo um dia, não vou chorar. Se você sair chorando, dizendo que vai embora, pelo amor não ignoro o seu pesar. Ficarei muito contente por viver com alegria. Espero seu desprezo um dia, não vou chorar. É isso aí, pessoal. Essa é a Rádio Livre Capivara, 96.1 MHz. E esse é o seu programa Pérolas aos Poucos, que teve como primeiro som o Jardim Macalé, Quatro Batutas e um Coringa. E agora tem o Geraldo Pereira, com outros músicos interpretando suas músicas, o LP Evocação 5. Rolaram as músicas, acabou a sopa, Onde Está a Flores Bela, Pedra do Pedregulho, Ministério da Economia, Escurinho, Mais Cedo ou Mais Tarde, Se Você Sair Chorando. É isso aí. É, agora nós vamos tocar o que mesmo, Sub? Vai ser um disco do Paulinho da Viola com Elton Medeiros, Samba na Madrugada. É isso aí, servindo de aquecimento para a sonzeira que vai rolar aqui no palquinho. Vai ter o samba com o pessoal aí, o palquinho da APG, não sei o nome da banda que vai tocar, mas certamente será uma sonzeira. Ah, sim, e lembrando que a programação semanal da Rádio Capivara, além do nosso playlist só com músicas muito boas, o resto do tempo nós temos terça-feira às 6 da tarde, hoje, agora, o Pérolas aos Poucos, quarta-feira às 6 da tarde, Chime Nevers, e depois 8 horas, Som e Revolução, na quinta-feira às 7 horas, Octopus, direto de Atlântida, e na sexta-feira ao meio-dia, o Samba da Terra. É isso aí, essa é a Rádio Livre Capivara, 96.1 MHz. Surges na minha vida, eterna e sincera brisa, que chegou tarde demais. Achas um pobre arvoredo desfolhado de sofrer, e podes crer que amar não posso mais. Só porque já não tenho folhas verdes que possa te oferecer. Ai, que saudades daquele amor que eu trazia, novas folhas que nasciam e tu podias beijar. Hoje eu te ofereço, sem a menor ilusão, velhas folhas descoradas e outras mortas pelo chão. Mas surges na minha vida, terna e sincera da brisa, que chegou tarde demais. Achas um pobre arvoredo desfolhado de sofrer, e podes crer que amar não posso mais. Só porque já não tenho folhas verdes que possa te oferecer. Já não tenho folhas verdes que possa te

passei fez-me reconhecer que o teu amor foi grande amor. Não vacilo em dizer, não, não. Tudo que sofri e que vivi depois que te deixei causou-me um mal confortador. Sentir as dores que senti por teu amor causou-me um mal confortador. Sentir as dores que senti por teu amor. Procurei viver novas emoções, talvez animado pela vaidade de fazer sofrer outros corações e bati na porta da infelicidade. Sofreguidão, porque passei, fez-me reconhecer amor foi grande amor. Não vacilei dizer, não, não. Tudo que sofri e que vivi depois que te deixei causou-me um mal confortador. Sentir as dores que senti por teu amor confortador. Sentir as dores que senti por teu amor. Sem querer cantei errado. Não era amor sem fim, mas sim amor já terminado. E nele cometi mais um pecado, quando na realidade esqueci de ter te amado. E veja só, num momento de fraqueza, sem usar minha franqueza, menti pra te agradar. Se eu pudesse, não mudava o verso antigo, não seria só amigo, mas voltava a te adorar. Veja só, num momento de fraqueza, sem usar minha franqueza, menti pra te agradar. Se eu pudesse, não mudava o verso antigo, não seria só amigo, mas voltava a te adorar. Um samba, sem querer cantei errado, não era amor sem fim, mas sim amor já terminado. Cometi mais um pecado, quando na realidade esqueci de ter te amado. E veja só, num momento de fraqueza, sem usar minha franqueza, menti pra te agradar. Se eu pudesse, não mudava o verso antigo, não seria só amigo, mas voltava a te adorar. Ah, melhor coisa que eu possuí nesta vida foi teu amor sincero que foi meu amor. Mas eu fugi sem te oferecer a despedida, talvez pensando te causar soluços e dor. Pensei que fosses talvez mendigar meus carinhos, mas nem sequer tu pensas em cruzar meus caminhos. Eu procurei meu próprio padecer, agora faço minha confissão, porque não quero morrer de saudade, não. Eu procurei meu próprio padecer, agora faço minha confissão, porque não quero morrer de saudade, não. Sente saudade só quem tem amor, só percebi depois da minha dor, que é consequência de uma vaidade. Tombei demais da tua inocência, procurei a falsa independência, pois me davas amor de verdade. Fosse talvez mendigar meus carinhos, mas nem sequer tu pensas em cruzar meus caminhos. Eu procurei meu próprio padecer, agora faço minha confissão, porque não quero morrer de saudade, não. Eu procurei meu próprio padecer, agora faço minha confissão, porque não quero morrer de saudade, não. Sim, chegou o esperado amor, o mais perfeito amor que eu desejei, veio dar o que esperava ter. Não mais a solidão há de rasgar o peito meu. Me perdi em descaminhos, desencontros tantos foram, tanta dor em vão, só desilusão. Ninguém penou mais do que eu, de tanto olhar o céu, gastei meus olhos. Perdão pelos erros que tive, eu muito implorei. Vou abrir janelas, vou gritar bem alto, o amor chegou e o mundo agora é meu. Caminhos, desencontros tantos foram, tanta dor em vão, só desilusão. Ninguém penou mais do que eu. É isso aí, pessoal. Esse é o Rádio Capivara, 96.1 MHz. Esse é o programa Pérolas aos Poucos, que teve como base o Quatro Batutas e um Coringa do Jardim Macalé. E já tocou Geraldo Pereira, tá tocando Paulinho da Viola, tocou mais um monte de coisa legal. E agora vamos tocar o lado B. Tocamos o lado A, rolou Arvoredo, Maioria Sem Nenhum, 14 anos, Sofreguidão, Momento de Fraqueza, Minha Confissão e Perfeito Amor. É, músicas do Paulinho da Viola e do Elton Medeiros, alternadamente. E agora vai tocar o lado B. É isso aí, esse é o Rádio Livre Capivara, 96.1 MHz. Aqui é o Russo na área, galera, só anunciando a programação semanal aqui da Rádio Capivara. Terça, hoje, às, a partir das 18h, esse programa aqui que vocês estão ouvindo é o Pérolas aos Poucos. Amanhã, quarta-feira, às 18h, tem Chime Nevers. E às 20h da noite tem Som em Revolução. Quinta-feira, às 19h, tem Octopus, diretamente de Atlântida. Um abraço aí para o povo de Atlântida. E sexta-feira, meio-dia, seu programa semanal de samba, Samba da Terra, Massa Christian e eu, Rus, aqui pra vocês. 96.1 Rádio Livre Capivara. Vejo agora este teu lindo olhar, olhar que eu sonhei, que sonhei conquistar, e que um dia final conquistei, enfim. Pintou-se o carnaval, e só nos carnavais encontrava-te sem encontrar esse teu lindo olhar, porque um poeta era eu, cujas rimas eram compostas na esperança de que tirasses essa máscara que sempre me fez mal, mal que findou só depois do carnaval. Vou pelas minhas madrugadas a cantar, esquecer o que passou. Trago a face marcada, cada ruga no meu rosto simboliza um desgosto. Quero encontrar em vão o que perdi. Só resta saudade, não tenho paz, e a mocidade que não volta mais. Quantos lábios beijei, quantas mãos afaguei, só restou saudade no meu coração. Hoje que tendo o espelho, eu vi meus olhos vermelhos, compreendi que a vida que eu vivi foi ilusão. Hoje que tendo o espelho, eu vi meus olhos vermelhos, compreendi que a vida que eu vivi. Pois é, tudo começou assim. Alguém se vingou em mim, inventando que eu não pratiquei. Pois é, só Deus sabe quanto amei. Por te amar tanto chorei, e chorando levo a cruz até o fim. Não sei como foste acreditar em mentira tão vulgar, um sujeito tão vulgar também. Sofri a maior decepção, tentarei te esquecer, pois te amar foi ilusão. Não sei por que foste derrubar o castelo que eu fiz em Meu castelo era tão feliz. Segura. Oba, leva um recado a quem me deu tanto de sabor. Diz que eu vivo bem melhor assim e que no passado fui um sofredor e agora já não sou. O que passou, passou. Vai dizer a minha ex-amada que é feliz meu coração, mas que nas minhas madrugadas eu não me esqueço dela, não. A sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. Da tempestade, o sol nascerá. Fim desta saudade, hei de ter outro alguém para amar. A sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. Não adianta nada, eu não vou acreditar. É melhor me separar. Não pode haver felicidade se não há sinceridade dentro do nosso lar. Se aquele amor não morreu, não precisa me enganar, que seu coração é meu. Rosa de ouro, que tesouro ter essa rosa plantada em meu peito. Rosa de ouro, que tesouro ter essa rosa plantada no fundo do peito. Ela tem uma rosa de ouro nos cabelos e outras mais tão graciosas. Ela tem outras rosas que são os meus espelhos, e seu olhar faz de mim um cravo ciumento em seu jardim. E rosa, rosa de ouro, que tesouro ter essa rosa plantada em meu peito. Rosa de ouro, que tesouro ter essa rosa plantada no fundo do peito. Ter essa rosa plantada no fundo do peito. Ter essa rosa plantada no fundo do peito. Ter essa rosa plantada no fundo do peito. É, será melhor não procurar um novo amor até saber se o coração já se refez. Será melhor viver em paz. Eu amei estando só, portanto a solidão não é demais. Se algum dia eu encontrar um novo amor, hei de ter amor pra dar, amor e paz. Por isso eu vou guardar meu peito, até quando por direito este amor chegar. Se algum dia eu encontrar um novo amor, hei de ter amor pra dar, amor e paz. Por isso eu vou guardar meu peito, até quando por direito este amor chegar. É, será melhor não procurar um novo amor, até saber se o coração já se refez. É, será melhor viver em paz. Eu amei estando só, portanto a solidão não é demais. Portanto a solidão não é demais. Samba é um samba diferente, pois de fato, minha gente, ele é muito original. Não fala das cadeiras da mulata, do murmúrio da cascata, nem do amor no carnaval. Não cita frases célebres da história, nem revive a luta em glória dos sedentos de riqueza, nem mesmo narra farsas de carinho emanadas de um peito transbordante de frieza. Nem mesmo narra farsas de carinho emanadas de um peito transbordante de frieza. Podia falar do pandeiro e da cuíca, ou do surdo de barrica que já não existe mais, ou mesmo de um coração ferido, solitário, comovido, e dos seus doridos ais. Não fala, meus amigos, de ninguém, simplificando a história, não fala de mim também. Meu samba é um samba diferente, pois de fato, minha gente, ele é muito original. Não fala das cadeiras da mulata, do murmúrio da cascata, nem do amor no carnaval. Não cita frases célebres da história, nem revive a luta em glória dos sedentos de riqueza. Nem mesmo narra farsa de carinho emanada de um peito transbordante de frieza. Nem mesmo narra farsa de carinho emanada de um peito transbordante de frieza. Podia falar do pandeiro e da cuíca, ou do surdo de barrica que já não existe mais, ou mesmo de um coração ferido, solitário, comovido, e dos seus doridos ais. Não fala, meus amigos, de ninguém, simplificando a história, não fala de mim também. alô, alô, sou eu, morrendo de saudades de você. Quero dizer, que não posso mais sofrer. Se eu errei, fui castigado, assim é que não pode ser. Longe de você, abandonado, alô, alô. Alô, alô, sou eu, morrendo de saudades de você. Quero dizer, que não posso mais sofrer. Se eu errei, fui castigado, assim é que não pode ser. Longe de você, abandonado. Pelas ruas da cidade, três dias de saudade o meu peito suportou. Agora ouvindo a sua voz, eu sinto que entre nós tudo recomeçou. Alô, alô. Alô, alô, sou eu, morrendo de saudade de você. Quero dizer, que não posso. Como o sol da manhã, irradias em mim tanta inspiração. És o poema divino que rege o destino do meu coração. És o tesouro da terra que eu desejei encontrar. És como Vênus tão bela, jamais poderei te amar. Como quisera te amar, tal qual nos contos de fada, estrela d'alva das minhas madrugadas, não tenho nada para te ofertar. É isso aí, 96,1 FM, Rádio Livre Capivara. Aperta o botão aí, ó. Vocês acabaram de ouvir aí o lado B do disco Samba na Madrugada. As músicas que tocaram foram Mascarada, Minhas Madrugas, Injúria, Recado, O Sol Nascerá, Jurar com Lágrimas, Rosa de Ouro, todas essas na primeira música, né? Que eles foram emendando uma na outra, depois de Tanto Amor, Samba Original, Alô Alô, Sol da Manhã. Isso aí então, o programa vai ficando por aqui. Hoje a gente tocou três LPs, né, inteiros aí, numa estrutura diferente, né? A gente começou com o Jardes Macalé, Quatro Batutas e um Coringa. Depois o Geraldo Pereira, uma coletânea ali de vários intérpretes. E por último esse agora aí do Paulinho da Viola com o Elton Medeiros, Samba na Madrugada. Pois é, demoramos para fazer um programa de samba. A gente gosta de samba, pois não é ruim da cabeça nem doente no pé. Aqui talvez incentivados pelo pessoal do Samba da Terra, sensacional, genial programa da Rádio Capivara, sextas-feiras às meio-dia. É, nós fizemos esse programa de samba e já começamos muito bem, hein? Precisamos de outros, talvez com algum mais pra frente, até a gente retome algum desses discos que a gente tocou hoje. Essa é a 96.1 MHz, Rádio Livre Capivara. E esse foi o Pérolas aos Poucos, agradecemos aos ouvintes.